Flight Sinal Summit Torre 118 decimal 6. Good mail. Decola da pista 17 com curva à esquerda, realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, aciona o código 5414 e o controle 120 decimal 8. 0 chegada Mari, voo no 738. Torre Romeo Bravo. Torre Romeo Bravo. Seu cotejamento. Rodô, Romeo Bravo Oscar. Romeo Bravo Oscar, vai partir, vai prosseguir para 10 ou para 17? Se possível 17, base pela direita, senhor. Tempo para o cancelamento, Bravo Oscar. Cancelando no momento, Romeo Bravo Oscar. Cancela o 5-1, base pela direita autorizada, reporte base para final. Baixo, chave travado, Romeo Bravo Oscar. Oscar. 6140, decolagem autorizada, 130 com 10, o ajuste no 08. Decolagem autorizada, pista no 0, é 6140. Juliette, aguarda antes da... correção. Taxímetro via Alfa, aguarda antes da Juliette, o 3198. Taxímetro via Alfa, aguarda antes da Juliette, 3198. Papa Romeo Serra, November Victor, cotejo. Jet 5728, desça para o nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 728, possibilidade de voo está. Mantenha a chegada número 2 na aproximação, web 5728. Bem, vamos ter chegada 5728. Que Luiz, que informe forte, 20 milhas. Luiz, que número 2 para cópia, aguarde. 08, boa. Base para final, baixar travado, Romeo Bravo. Romeo Bravo, está pouso autorizado, pistão 7130 graus, 8 nós. Básica. Táxi normal, Juliette, portão 2. Normal, Juliette, portão 2, 398. Tango Zulu, pronto, cópia. Tango Zulu, autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, o nível autorizado é 100. Realiza o perfil da saída Coral, decola da pista 10 com curva à direita. Aciona o código 0253 e o controle 120 decimal 8. Cotejamento correto, chame pronto no pátio 3, já tem o POV? Vou no 983, decolagem autorizada, 90 graus, 10 nós. Cinco horas de autonomia, 4 a bordo, Aracaju. Chame pronto no pátio 3, Juliette, estamos no. E Luiz, que pronto, cópia. E vai aguardar para ingresso no pátio da Aerostar. Então, no mil pés, aciona o código padrão 01196 e o controle 120 decimal 8. 95, alinhar e manter. Alinhar e manter, 5, 9, 5. Sierra November Vitor é a torre? Controle 1208, cotege, bravo que eu disse. Planejamento correto, chame pronto, confirmando o POB e o pátio onde se encontra. Ingressos, pátio da Aerostar, frequência livre, bom dia. Funcionamento de táxi, torre 118, decimal 62, bravo que Luiz. 5-1208, boa viagem. Obrigado, bom dia. 2 Salvador, bom dia, TAM 3896 com informação Lima. TAM 3896, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, 3896. Controle voa Gol 983, decolado, passa 1.800. Gol 983, contato radar, se bom nível de voo 360, saída da EL. 360, saída, quando possível, solicito 400. Thanks. Aguarde para a cópia, 1 minuto. Gol 738, desça para 2.000 pés, NH1018, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado final, reportar estabilizado com 1738. Estou forte então, vou checar aqui o seu plano de voo, 1 minuto. Da trip é o 58120, décima 8, boa viagem. 208 já. Controle Salvador, bom dia. Trip 5595. Trip 5595, contato radar, suba ao nível de voo 120, saída Coral. 120 Coral, trip. Vai ser na M1140, vai cruzar no 130. Chegou no 338, tá liberado 050 em tapa? Liberado. Obrigado. F75728, desce para 3.000 pés, que é no 018. 3.000 pés no 018, ajuste 5728. CNE 6140, chame Recife 12685, alterne 12545. 2.5245, 6140 da Ocean. Chame para ingresso, Sierra November Vista. Tiolinto 01, não mantém a posição, aguarde para decolagem. Agora sim, decolagem autorizada, pistão no zero, 120 graus, 8 nós, o ajuste no 09. Que Luiz, que chame para ingresso, pistão no 7, livre táxi. táxi, o Sierra November Victor chamando para ingresso, pista 17. É matrícula? Liga. 3896, desce para 4000 pés, que é negócio 08. 4000 com 1018, 3896. Salvador, Salvador, voo local via corredor forte até 20 milhas. Decola da 197 com curva à esquerda. Aciona o código padrão 01971 e o controle 120.8. Redução para 2009. Reduzindo para 209.7.22. Salvador, Olimpo 01, decolada 10, saída mão, atenção, contato. Olimpo 01, contato radar, subir ao nível de voo 240, saída mão. Para 240, saída mão, Olimpo. Assim, recebo 0135, Yankee Delta Charlie, 0135. Gono 983, Sami Recife 1251, Alterne 13325. 251, segura aí. 1251, Alterne 13325. 3325, obrigado. Objeto 5728 desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Redução para 1709. 2000 pés autorizado, procedimento, reduzindo para 179.728. Sierra November Victor, tem livre decolagem 17, 140 graus, 8 nós. Perfeito. Salvador Gol 9738, a 1,5 do externo, baixou e travou. 9738, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando Gol 9738. Está livre o acionamento, chame para o táxi, o Índia November Alpha. Ave que Luiz, que livre ingresso, chame alinhado e pronto. Zero mais, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. Para 180, para descer para 2000, reportará estabilizado no LS 7 na frente. Luiz Salvador, bom dia. Papa Romeu, Sierra Nova Victor, mantendo a prova até 3000 na sua escuta. Papa Romeu, Romeu Serra, November Vitor, contato radar, mantenha pro até 3000 após saída Puca, suba para o nível de voo 210. 7, após 3000, esquerda Puca 210, Serra November Vitor. Autorizado táxi até a entrada do pátio 1, no Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu reporta para ingressar pátio 1. Ingresso Índia November Alpha. 5728 estabilizado no X-Raider, que está 1-0. Watchback 5728, complexo final de Summit Torre 1-1-8 desse momento. Completo com a torre 186, 5728. Torre Web 5728, bom dia, estabilizado na X-Raider 1-0, baixada e travada. 5728, continua a aproximação, aguarda autorização. Aguarda autorização 5728. Melhor. No 260, autorizado Salvador Recife, via Whisky 58, nível 390. Realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 1-0, curva esquerda. O código 5424 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 390 para Recife, na outra vez 58, Puca Aracaju. 190, à esquerda, primeira curva, 5424, 208, gol, 1260. Protegimento correto, chame pronto no 08, no 260. Chamada pronta, 260. Tango Zulu ingressa a parte 1 no ponto de espera da pista 1-0, vem Índia e Alfa no ponto de espera torre 1-8, decimal 612, que é legal no 08. 20 graus, 10 nós, cheque trem. Trem baixado e travado, autorizado pouso, pista 1-0, 5728. Distância Juliette, com 1-0-3-8. Curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 1-0 e aguarda para o cruzamento. O Bravo, que Luiz. Bravo que Luiz, que efetue 360 pela direita, é porte nova perna contra o vento. Sim, meu último aeronave chamou o Salvador. 40, como sinal? Subir, mantém nível de voo no 40, trip 5595. Autorizado Salvador, Belo Horizonte, rota direto, nível 120, realiza o perfil da saída Coral, decola da pista 10, primeira curva à sua direita. Aciona o código 5411 e o controle em 120, decimal 8. Roda pista livre. Vai aguardar a pista livre, 3296. Planejamento correto, chame pronto para o acionamento no pátio militar, o 2281. Autorizado o acionamento, chame para o táxi, 2281. Fala 5728, livrou. 5728, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5728. 1738, ingressa a Juliette, seu portão 05. Juliette para o 05, vou no 738. Portão 09-728. Confirme a última aeronave que chamou só o Salvador? ...4207. Autorizado Salvador, Santos Dumont, via para o Zulu no zero após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, restante conforme rota do plano. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Decolada 10, primeira curva à sua direita, aciona o código 5426, controle 120, decimal 8. Planejamento correto, chame pronto no 01 do pátio 4207. Azul 4060, desça para o nível de voo 050, chegada Mare. Então, a Pronorte. Tango Zulu, alinhar e manter. Papa Romeu, Sierra, Novembro, Vitor, Sami Recife, 1245. 2.85, 1.25, 4.5, Sierra da Venda Vida. Direito 1.219. Bravo que Luiz consegue cumprir a norte e chame o controle 1.20, decimal 8. November Alpha, tá livre de decolagem, pista 17, 130 graus, 10 nós. Do táxi até o ponto de espera da Taxi e Hotel. Quer que o Delta prossiga? Avatando Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais, NH1018, reporta para regresso. Dentro, confirme o horário do plano. Pilo 350. confirme o destino. Fala, Salvador, vamos para 360, está no wait para pushback e acionamento. Essa é a aeronave que chamou o Sol Salvador? Gol 1260 para pushback. 1260, autorizado pushback e acionamento no 08 do Pátio 1, confirmando o portão 08? Positivo. Autorizado no 08, 1260. Está autorizado, é parte do saco. Gol 1260. 3896, ingressa Juliette, portão 612. Ah, entendido, com 396, Juliette, portão 612. Setor cruzamento do campo, Indiana Zameralva. Alfa, mantenha a proa nordeste, chame o controle 1208. Proa nordeste, chama o controle 1208, Índia November Alfa. Direto Tango Zulu, só um instante para iniciar a decolagem. Está autorizado Salvador, Grupo Zulu, sobrevoo em Aratu, rota direta via corredor Axé. Decola da 17, curvando à sua direita, 1 mil pés. Transponder padrão 0125 e o controle 1208. Horas a 3 milhas, lançar Lima 50, mantendo mil pés no corredor forte. Paciente, vai manter a sua escuta permanente, sentido do tráfego, o Índia November Alpha. Força aérea 2281, mantém a taxiway até o aeronave está iniciando a decolagem. Após, será autorizado o cruzamento da piscina 028. CP 5595, serviço radar terminado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Chame Léus 1201. Autorizado, Força Aérea 2281, no cruzamento da pista 1028, ingressa via Taxiway Delta, Alfa, Juliette, Índia e Alfa, para o ponto de espera da pista 10. Eco Delta, pátio 4, está livre acionamento no táxi. Que é com o Delta, Cotege. Mike, é com o Delta na escuta do solo. Zulu aos 19, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, meu, então retorno. Solo. Eco Delta, a torre. É isso, que é negar 1018, reporte no pessoal com local de pouso. Na escuta da torre, o Mike Eco Delta? Não. Papatango do Leste, estamos no Lua, contato radar, bom nível de voo 1-0-0, saída coral. 1-0-0 na coral, o Tango Zulu poderia aprovar direto? Autorizado, direto coral. A cópia. Sente cotejamento correto. Quando o senhor efetuou o cotejamento, outra aeronave modulou ao mesmo tempo, não foi possível ouvir o cotejamento do Mike Eco Delta. Em 1-8 desse momento, é só confirmando o POB, 10 a bordo. 10 a bordo no pátio 4, Mike Eco Delta, para acionamento de táxi, torre 1-8, decimal 62. Azul 4060, desce para 2000 pés, quer negar 1-0-8, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Mike mantém 2000 pés, no eixo 0-9, chamar estabilizado, do 4060. próximo 01 do pátio.